Salvador na escuta do Tango Mike Echo, bom dia. Bom dia. Solicitando autorização de reboque, senhor, da posição remota 12 para o finger de número 3. Negativo, remota 12 para o portão número 3, autorizado. Reporte até o reboque, o Tango Mike Echo. Será feito, graças. Tango Mike Echo retornando. Eu sei, Tango Mike Echo. Informando o término do reboque, gate de número 3. Obrigado, um bom dia, senhor. Obrigado, bom dia. 6026, call me.